Casa da Cultura precisa de uma grande remodelação e irá ser remodelada neste ano de 2016, para termos uma Casa de Cultura mais atrativa. Está na hora de fazermos um grande investimento nela. Ela não pode entrar ainda no PEDU, no Estratégico de Desenvolvimento Urbano de Oliveira do Hospital, por uma razão simples, porque ainda não fez 25 anos que teve financiamento, e por isso a Câmara Municipal acha que está na hora, até para que os cinemas que se estreiam em Lisboa, por exemplo, podíamos cá ter tido o filme da vida do Cristiano Ronaldo, no dia em que ele foi lançado também em Inglaterra, e que foi lançado. Eu acho que a cidade de Oliveira do Hospital merece hoje esses meios, para que as nossas pessoas tenham aqui também um cinema de qualidade, e não aquilo que nós temos, que são bobinas, que já não existem, que há uma por ao nível do país, e por isso estamos absolutamente desacuados em relação a uma cidade moderna. E se nós queremos ser uma cidade moderna, como eu tenho vindo, uma cidade que está na moda, nós temos de ter uma Casa da Cultura e também uma sala de cinema que tenha outras condições. E por isso está plasmado no orçamento de 2016, haverá, penso que à volta, um orçamento que estaremos à volta de 250 mil euros para recuperarmos a Casa da Cultura e darmos-lhe a Casa da Cultura futura para mais 25 anos. É assim que o meu executivo trabalha, trabalhamos com ideias, trabalhamos com projetos e trabalhamos com o sonho de construir, com este PEDU, construir uma cidade em Oliveira do Hospital diferente daquela que temos, com mais moderna.